paz do Senhor a todos. O microfone está desligado. Graças a Deus está ligando. A paz do Senhor a todos. Quem tiver assento, senta. Quem não tiver, fica em pé. É assim mesmo, irmã. Toda vez que eu pego no microfone é assim. Fica tranquilo que daqui para mais tarde abre. Deixa eu agradecer a Deus. Casa caiu mesmo? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu preciso dessa caixa aqui, meu irmão. Bem aqui, ó. Nesse ouvidinho abençoado de Jesus, que Jesus me deu. Eu preciso dela livre. Preciso dessa aqui também. Porque isso aqui chama-se minha ferramenta de trabalho. Se eu não me ouço, eu grito. Se eu gritar, eu fico rouco. Se eu ficar rouco, eu não canto amanhã. Aí se eu não cantar amanhã, eu brigo com a mulher. Se eu brigar com a mulher, eu separo. Se eu separar, vou ser disciplinado. Se eu for disciplinado, eu desvio. Se eu desviar, eu vou pro quinto dos infernos. É ou não é? Só pro carro de uma pessoa que ficou na frente da caixa. Olha pra aí. Não pode, né? Tá com gate, viu, nego? Deixa eu começar agradecendo a Deus pela vida do pastor Adão. Amém. Agradecer a Deus pela vida do pastor Adão, sua esposa, seus filhos, a igreja que me recebe aqui no Crato pela primeira vez. E a todos os irmãos cearenses que estão aqui nessa noite, ao corpo de obreiros, a todos os irmãos presentes, muito, muito, muito, muito obrigado. É bom estar conhecendo esse trabalho e saber da qualidade desse trabalho aqui. Tem um culto acontecendo aqui do lado, não sei quem é o pastor. Deixo agradecer o carinho da igreja por nós, aos irmãos que têm orado por mim, pelo nosso ministério. Agradecer aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pessoal do Facebook, muito obrigado. Eu também estou no tal do Estragando agora. Estou lá. E eu quero agradecer a vocês pelo carinho comigo. Eu não mereço tanto, mas eu agradeço muito. Amém, gente? Amém mesmo? Deixa eu agradecer a Deus pela vida do pastor. Peraí, seu nome vai vir na mente de novo, peraí. Pastor Jaime, pelo amor de Deus. Pastor Jaime, estive com ele há alguns dias e eu aprendi a amar esse homem aqui de graça, viu? É muito bom estar com o senhor mais uma vez. Seu filho, eu disse a sua esposa, a irmã Sudênia e todos presentes. É bom estar vendo vocês. O Jorge está aí também? Jorge Lucas, cadê ele? Ô Jorge. Deus te abençoe, nego. Pensa no motorista, bom? O anjo dele só vai até 100. O meu vai a 180, o dele sai do carro em 100. Deus abençoe, viu? Meu amigo Paulo André, você sabe como é, moramos em São José, sou filho de irmã Zezé. Eu também improviso, rapaz. É bom te ver, viu, nego? Obrigado. Paulo André, gente, me viu de fato pequeno mesmo. Conhece bem a minha história. Somos da mesma cidade, sou natural de São José da Coroa Grande, ele também é. Paulo André ia cantar na igreja que a gente fazia parte, ainda na época da fita cassete. Manda fogo, Jeová, Lodebar nunca mais. Uma fome derrotada que a gente... Cuscuz com banana comprida, sangue de grilo, sangue de grilo, sangue de grilo. Deixa eu apresentar minha banda. É, Netinho na batera. Fica de pé, Netinho. Netinho que vai dar um culto de ação e graça esse ano. Arrumou uma namorada, graças a Deus. Vai casar. É, Erasmo no teclado. Fica de pé, Erasmo, nosso maestro. Linaldo no baixo. Fica de pé, Linaldo. Tá mais gordo. 800 gramas. Liel Tampinha, fica de pé, já tá de pé, ele é desse tamanho mesmo. Pastor Júnior, nosso técnico de som, operador de áudio, eu quero que você opere um milagre hoje aqui nesse microfone. Me ajuda, pelo amor de Deus. Gente, preste atenção, olhe para mim. A bateria daqui, ela estava com a pele gasta e acabou tendo um probleminha. Então, eu vou começar primeiro dando uma palavra enquanto resolvem a bateria. E eu termino cantando. Diga amém. Amém. Quem vem para um trabalho como esse tem que cortar toda a programação. Tem um pessoal que vem para um lugar como esse, aí quando bate 9:30 ele começa, tem que ir embora. É melhor não ter vindo. É uma vez por ano para a pessoa sair de 9:30. Ou não é, gente? Eu quero agradecer a Deus por vocês e eu quero abrir a Bíblia com vocês. Posso? Posso mesmo? Abra sua Bíblia. Aleluia. Aqui está desligado, tá, filho? O spot. E ele continua na frente da caixa. Jesus está vendo. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes. Qual livro, gente? Capítulo de número 4. Versículo de número 19. Qual livro? Qual o capítulo? E o versículo? Muito bem. Quem achou? Quem não achou? Vou contar até três e você vai ler, tá? Versículo 19. Qual o versículo, gente? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Diga amém. Antes de falar qualquer coisa, deixa eu conhecer aqui as pessoas que estão afastadas da igreja. Tem alguém aqui nessa turma que já serviu a Deus e hoje inventou de tirar umas férias, mas veio aqui nesse culto? Ali tem um rapaz. Quem mais aqui? Levante a sua mão aí, por favor. Onde tiver alguém afastado da igreja, isso. Tem uma senhora aqui. Ô mulher, a senhora tem cara de crente. Deus te abençoe, viu? Quem mais ali, ó? Tem um rapaz ali atrás. Quem mais, gente? Tem uma moça aqui. Tu tava dando glória agorinha? Quem tá mais afastado aí da igreja, gente? É melhor você levantar a mão, não os crentes fazem assim, ó. Aí a casa cai, viu? Ó lá, tem uma moça de preto ali atrás, tem um rapaz de branco lá atrás. Tem um rapaz ali. Tem um playback rolando aí. Deixa eu receber vocês bem-vindo, posso? a igreja de Jesus, a mão lá em cima. Diga comigo: Jesus, esse lugar foi totalmente projetado por causa desse povo. E é esse povo nosso alvo. Salva Jesus. Grite comigo: que o Senhor Jesus te alcance. Grita: agora. Muito bem. Se você puder, aplauda Jesus por essas vidas. Muito bem. Muito bem.